Olá, fãs de futebol americano, este é o podcast do TheConclusion.com. Eu tô acostumado a falar fã de esporte, mas aqui é fã de futebol americano, né? Muito obrigado a todos vocês, né? Um feedback sensacional das pessoas no Twitter e nos comentários também, todo mundo perguntando quando ia ter podcast, se ia ter podcast. Tem sim, estamos aqui de novo gravando nesta quarta-feira nublada aqui em São Paulo. Eu ia falar uma quarta-feira maravilhosa, mas o tempo não tá tão bonito assim. Então eu não vou ser hipócrita, porque eu sou uma pessoa bastante verdadeira na minha vida. Comigo está o Rodrigo Sanzov, e a gente vai comentar sobre a rodada 2 da NFL e o College Football em sua terceira rodada, certo, Rodrigo? Certo, Anthony. Nada melhor do que poder falar um pouquinho do que rolou, do que vai rolar, que agora finalmente está rolando a NFL. Eu sei que eu falei rolar umas 30 vezes nessa frase, mas é muita emoção. É muita emoção, o futebol americano é muito empolgante, a NFL é muito equilibrada e meu coração tá a mil e um até, eu diria. A mil e um, que bonito, poético. Vamos então começar, o Rodrigo, na outra tentativa de gravar que a gente teve, que caiu a ligação. Foi lamentável, foi deprimente, foi um pouco triste, foi triste, mas eu não vou me deixar abalar. O Rodrigo falou que a NFL é uma das ligas mais disputadas do mundo, né? Eu falei que concordava, porque nessa última semana, o que, uns 3 jogos não foram legais, né? Mais ou menos. Jets e Browns, não foi um jogo muito interessante, Jaguars e Panthers, mas a maioria esmagadora aí foi bem legal. Que bom que nessa primeira semana a gente tem jogos tão disputados. E mesmo os jogos que não foram disputados foram interessantes, de certo modo, né? Por exemplo, Buccaneers e Titans, a gente vai comentar mais sobre esse jogo daqui a pouco, mas foi um dos jogos mais importantes da semana, pela história, né, dos dois calouros. Calouros, bom, vamos começar então, né, já enrolamos demais. A nossa pauta principal nessa semana é Peyton Manning. Peyton Manning não poderia deixar de ser, o Acabou a Dinastia versão 2015. Mas dessa vez eu tô do lado do time, eu não estou contra ele. Rodrigo, você tem outra opinião, né? Você acha que o Peyton Manning tá acabado? Acabado talvez seja uma palavra forte, mas ele já se foram os melhores anos dele há algum tempo. Ele não é mais um quarterback top 10 da NFL para mim. Isso parece muito estranho de se falar, mas é o que a gente vê, quando a gente considera pelo menos os últimos 5 jogos de temporada regular dele, aproximadamente, ele não tem jogado bem, não está jogando nem um pouco bem, ele mostra limitações físicas claras, não está conseguindo fazer as correntes andarem, mover as correntes, e não parece o mesmo. Você não sente que a qualquer momento ele vai colocar aquelas estatísticas sensacionais no scoreboard, no box score, mas você não tem essa sensação vendo o Peyton Manning jogar, você tem a sensação que você está vendo um quarterback comum, quase que um game manager, e isso pode custar para o Broncos. Para mim, já se foram os principais anos do Peyton Manning. Bom, desde a semana 11 da temporada passada, incluindo playoffs, o Peyton Manning tem quase o mesmo número de interceptações do que passa para touchdown. Foram 11 para touchdown e 9 em interceptações. O problema também é bem grave em passes para mais de 15 jardas, né? Como a gente viu bastante nesse domingo. Os primeiros 9 jogos da temporada passada foram 9 touchdowns e 3 interceptações com 49% de passes completos. E nos últimos 9 jogos da temporada passada, 41% de completos, 3 touchdowns e 5 interceptações. Isso em passes para mais de 15 jardas, que é considerado um passe longo, né? Na verdade, mais de 20 geralmente é estatística, mas mais de 15 também pode ser aplicável. Eu não tenho uma opinião tão forte assim, tão radical, até porque eu tô meio calejado, né? Não vou negar, gato escaldado tem medo de água fria. Essa dinastia aí. Então, e eu não brinco mais com quarterback Hall of Famer, né? Porque quando você menos espera, eles aparecem e o resto do time encaixa. É claro, o que eu queria falar é, realmente, o Peyton Manning em passes para a profundidade não é mais o mesmo. E isso não tem a menor dúvida do mundo. A gente tem essa estatística que eu acabei de falar. Em passes para a profundidade, a coisa está complicada. Mas eu acho que em passes curtos não funcionou nesse domingo, porque ele foi pressionado. E sempre quando o Peyton é pressionado, seja em 2015, seja em 2006, seja em 98, ele tem problemas, né? E o pass rush do Baltimore Ravens foi excelente, né? Um dos 5 melhores pass rushers da NFL. Agora, se o Terrell Suggs, a gente não sabe como vai ficar, mas até a temporada passada assim ou era. E mesmo sem o Rory Gatas, mesmo sem o Pernell McPhee, estava muito forte neste ano, nessa abertura de temporada. Vamos ver, como eu disse, como o Peyton se porta nas próximas partidas. Vamos analisar. Acho que tem que esperar pelo menos umas 4 ou 5 partidas, porque aí a gente vai ter um espaço mostrar o grande, né? A gente vai ter os 9 jogos da temporada passada, como eu disse, e mais 5 desta. Na temporada passada, vale lembrar, ele estava machucado, né? Uma lesão no quadríceps. Nesta, o que tudo indica, ele não está machucado, ele está saudável. Seria um declínio aí por conta da idade. E se você colocar o Joe Montana no campo hoje, ele não vai ser tão efetivo quanto era até 1995. Isso é mais do que óbvio. A idade chega. E eu acho que o Roger Ceni, né, Rodrigo? A gente torce para o São Paulo, acho que é um exemplo que pode ser um paralelo Ah, interessante. não pode, hein? Você acha que não? O mito tá no meu coração ainda. Ah, tá bom. Mas eu acho que o Roger, se você for pegar o auge dele hoje, realmente. Não é a mesma coisa, embora ainda seja o suficiente e acima da média do reserva. Tem uma estatística do beisebol que é Wins Above Replacement, War. WAR. E é uma estatística de sabermetrics, uma estatística avançada. Tem essa estatística no futebol americano. Depois eu vou procurar qual seria a WAR, né? Ou, na verdade, jardas Above Replacements do Peyton Manning em relação ao Osweiler. Mas, na minha opinião, é melhor o Peyton do que o Osweiler nesse momento Ah, dos isso eu não Broncos. tenho a menor dúvida. Eu também acho melhor. É um cara experiente, um líder, um jogador do futuro Hall da Fama. Mas a questão é que eles não vão competir pelo Super Bowl, já. E se Ah, eu não sei, competir, vai Rodrigo. ser Não sei. por conta da defesa. A defesa é uma das melhores da NFL, top 5, talvez. No pior das hipóteses, top 10 da NFL. Front 7 é absurdo. E ela que vai co colocar o Broncos na posição de vencer. O Peyton Manning não vai ser o quarterback sensacional que a gente está acostumado e não vai chegar nem perto disso. Eu acho Ó, que gente. hoje eu vou receber críticas por isso, e é meio estúpido falar o que eu vou falar mesmo. É simplificar demais, mas ele é quase que um Andy Dalton de grife. Você não vê a produção em Nossa, campo. você forçou forte agora. Como eu falei, eu exagerei um pouquinho e tal, mas é um jeito de ilustrar mais ou menos o que eu acho, que é a situação do Peyton Manning. Já não dá mais para ele carregar a equipe. E eu também não acho que o CJ Anderson seja um grande running back. Eu não entendi realmente toda a confiança que o Broncos colocou no CJ Anderson nessa offseason. E a linha ofensiva, como você falou, é um problema grande. O Peyton Manning não consegue jogar com uma linha ofensiva fraca, e a linha ofensiva deles é fraca. Então esse ataque vai sofrer muito esse ano, na minha opinião. Vai sofrer muito, mas muito mesmo. Trazendo um paralelo interessante aqui, e o próprio Rodrigo e eu já comentamos isso em outros podcasts, eu acho que a ideia do John Elway era montar um elenco parecido com o que ele teve em 1997. Agora eu vou pedir licença para o Rodrigo que eu vou falar um pouquinho demais para fazer esse paralelo. Em 97, os Broncos tinham o John Elway em final de carreira, quase batendo 40 anos. Seria, né, o penúltimo ano dele. O Terrell Davis no backfield vinha de um ano bom, a exemplo do CJ Anderson. Hoje a gente sabe que o Terrell Davis é Hall of Famer, que bateu temporada de 2.000 jardas, mas a expectativa do Terrell Davis em 97 era a mesma do CJ Anderson neste ano. Isso a gente pode falar. Ao mesmo tempo, os Broncos tinham Rod Smith, que era um excelente wide receiver, undrafted, inclusive. Este ano tem o Demaryius Thomas, ao mesmo exemplo. A defesa tinha alguns nomes interessantes, o Neil Smith na linha defensiva, tinha o Bill Romanowski como linebacker. A secundária não era tão forte quanto esta, mas a grande diferença, aquele time dos Broncos tinha o Gary Zimmerman na linha ofensiva, né? Essa linha ofensiva dos Broncos existia uma expectativa com o Ivan Mathis. Na primeira semana ela não se mostrou verdadeira, né? Porque a linha ofensiva dos Broncos como um todo foi muito mal. Mas como eu disse, é apenas a primeira semana, a gente tem que esperar um pouco. Ah, e tinha o Shannon Sharpe também, aquele time dos Broncos, né? Não podemos esquecer isso. Tyrande. Eu vou segurar um pouco para começar a criticar e falar, putz, já era. Nessa quinta-feira a gente tem um duelo importantíssimo contra os Kansas City Chiefs, ou Kansas City Chiefs, no Thursday Night Football. É uma semana curta, né? Então tem menos tempo para se preparar. Mas outra coisa que eu queria lembrar, em paralelo aos Broncos de 97, a gente pode ter, ao final dessa temporada, eu não duvido que isso possa acontecer, Rodrigo, o mesmo desfecho de temporada regular que os Broncos tiveram em 97. Os Broncos não ganharam a divisão em 97, os campeões foram os Chiefs. Os Broncos foram a quarta melhor campanha da AFC, indo pelo Wild Card. Mesmo com 12 vitórias e 4 derrotas, os Chiefs tiveram 13-3 e foram os campeões de divisão. A vingança veio no Divisional Round, vitória no Arrowhead por 14 a 10. Mas a diferença é que eu não vejo o Chiefs e Broncos chegando a cada um a pelo menos 12 vitórias neste ano, né? De qualquer forma. Sem falar que o calendário tá difícil, porque tem o Chargers. O calendário é muito difícil. Tem o Chargers, né? Eles ganharam a divisão ano passado, então enfrentam Patriots, enfrentam todos os ganhadores de divisão da AFC, então o calendário não tá fácil pra Denver. E a NFC North, né? E a NFC North, que... E a AFC, a AFC North e NFC North, divisão norte da Conferência Americana e Nacional inteira, eles enfrentam. Vai ser uma parada duríssima pra eles, e eu não acho que vai ser fácil conseguir uma vaga de wild card. Eu previ os Broncos fora dos playoffs antes da temporada, e eu não vi nada nesse jogo que me convença do contrário, pra ser honesto com você. E é por isso que eu sigo com essa opinião de que a não ser que consigam consertar esse ataque, que CJ Anderson corra melhor, esquece. Porque a defesa sozinha não vai conseguir levar esse time longe, não. Tem que lembrar também que, além do pass rush, a defesa contra a corrida do Baltimore Ravens era uma das melhores da NFL no ano passado. Né? Ah, sim. A defesa do Ravens é muito boa. É muito boa mesmo. Mas quando foi a última vez, independentemente da defesa que você viu, o Peyton Manning não marcar um TD ofensivo no jogo e jogar dessa forma que você... Você olha e fala, não, esse cara não é o mesmo Peyton Manning que eu vi até 2 anos atrás, até 1 ano e meio atrás. Não parece na carreira pessoa. Na carreira dele foram apenas 3 ocasiões nas quais ele não teve um touchdown ofensivo numa dada partida, né? Então uma carreira desde 98 é uma amostra aí grande e realmente é alarmante. Se eu fosse o torcedor dos Broncos, eu estaria preocupado. Mas eu estaria... Agora, a grande questão. O jogo quinta-feira é no Arrowhead, né? O jogo quinta-feira é sim no Arrowhead. Eu já vi esse filme, hein? Tá, não sei, hein? Vamos ver. Eu já vi esse filme. Bom, coisa não tá se bonita. O Peyton Manning... Se os Broncos tomarem aí um 40 a 10 na quinta-feira... Cara, essa sexta-feira vai ser... A mesma coisa que pós-semana 4 de 2014. A mesma coisa. Agora, a questão que fica é... Gary Kubiak não é o Bill Belichick, né? Não é. Então, os Broncos não podem tomar um sacode na quinta-feira, senão a coisa vai ficar bastante complicada. Eu torço para que dê certo. Eu quero ver mais uma vez o Peyton Manning nos playoffs. Tô sendo bem honesto. Eu não queria que a carreira dele terminasse dessa forma amarga, né? Ah, eu também, eu gosto muito do Peyton Manning, de verdade, não pode não parecer, mas eu gosto muito dele, eu queria ver ele nos playoffs, queria ver ele jogando contra o Patriots de novo, mais um duelo dos clássicos Brady Manning, desde que, lógico, não tire o meu time dos playoffs, eu sou totalmente a favor do Broncos avançar, mas eu só não vejo isso acontecer, essa é a verdade. Tem mais alguma coisa pra falar do Peyton? A gente já passa pra do Peyton não, eu ia fazer só um gancho aqui, aproveitar. Porque a gente teve esse jogo de calouros, que é a nossa próxima pauta, e teve claramente um quarterback muito superior ao outro. Você concorda comigo? Eu acho que a gente tem que contextualizar as defesas também pra analisar isso. Mas estatisticamente, tem muita gente já louvando o Mariota como a grande escolha do draft e falando que o James Winston acabou, chega, né? Muita gente tá agindo assim. E a gente tava falando do Peyton Manning, o primeiro jogo da carreira do Peyton Manning não foi um grande jogo. A gente para e imagina, não, ele jogou muito bem durante a carreira. Ele é um dos melhores quarterbacks da história. Ele deve ter jogado bem no primeiro jogo da carreira. Não é assim que as coisas foram. Ele teve 3 interceptações e 1 TD no primeiro jogo da carreira. A temporada de 98 como um todo pro Peyton foi duríssima. Foi dura. A primeira temporada da carreira do John Elway foi extremamente dura. Extremamente dura. Eu tô com as estatísticas aqui do primeiro jogo da carreira do Peyton. 21 passes completos de 37, 1 touchdown e 3 interceptações. O James teve dois touchdowns e duas interceptações. E a gente tá falando, ah, Tampa Bay errou. Não, vamos pisar no freio. Mariota sim, teve um jogo de 4 TDs e 0 interceptações. Caramba, fantástico. Uma estreia com um rating perfeito. Como assim? Um jogo absurdo, absurdo. Eu nunca vi uma estreia de rookie tão boa assim. Talvez a do Robert Griffin III tenha sido quase tão boa. Não tão limpa, mas que tenha mostrado talvez um pouquinho mais de potencial, um pouquinho mais de qualidade. Mas essa estreia do Mariota foi uma das mais limpas que eu já vi. E isso passa muito pelos treinadores, na minha opinião. Sim. Primeiro, vamos falar sobre o Ken Whisenhunt e a coaching staff de Tennessee. O que eles fizeram ofensivamente para o Mariota foi sensacional. Sensacional. Eles implementaram no ataque deles elementos do ataque de Oregon, então muitas vezes tinha muitos recebedores abertos, passes rápidos, passes curtos, e aproveitaram a grande fraqueza da defesa de Tampa Bay. A Tampa, É o miolo. que é o miolo, eles jogam no, no e Esse coincidente, Tampa 2 é um Tampa absurdo. 2 é um esquema que atrasadíssimo. Não dá para jogar mais com Tampa Bay. Eu acho que o problema do Tampa 2 não é nem que ele é atrasado, Rodrigo. É que você precisa de um inside linebacker Hall of Famer para executar ele. Não, com certeza. Mas Você mesmo que conseguiu. você tiver, e a gente não pode falar que Tampa Bay tem um corpo ruim de linebackers também. Mas o inside linebacker não tem, o Não level 3 é, é sim, outside, né? ele é o weak side. Seria o Lance Briggs Isso. dos Bucks. Con Alexander, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, enquanto. Aliás, o Lance Briggs só não foi mais um catado dos Bears que foi para os Bucks. Eu falo assim mesmo porque é um absurdo isso que o Love Smith faz. Ah, porque ele não tem mais condição de jogo, senão o Lance Briggs estava lá em Chicago. Eu estou até confundindo já. Lá em Tampa Bay também. É o. Fechou aí. Exatamente isso, Con Alexander. E ele não é grande coisa, longe disso. Ele não é um grande linebacker. Mas com o apoio do Lavonte e David, ele conseguiria ter mais liberdade para ter um trabalho melhor. Apesar do Tampa 2 colocar muita ênfase no middle linebacker, o trabalho dos linebackers de fora ajuda. Sim, Sim, com toda facilita certeza. para a cobertura dele. As qualidades do Marcus Mariota se encaixaram perfeito com as fraquezas da defesa de Tampa Bay. Passes no Sim, foi meio, um encaixe passes terrível curtos, para os passes Bucks. rápidos. Como eu falei, Ken Whisenhunt fez um trabalho incrível em se aproveitar das qualidades e do que o Mariota já sabia fazer e aos poucos implementando coisas novas para ele, coisas mais que ele não estava tão acostumado em Oregon. Sobre outro aspecto, a defesa de Tennessee, a gente viu uma melhora tremenda também. O Dick LeBeau chegou agora, ele é assistente, mas o Ray Horton, o coordenador defensivo, a gente não fala muito do Ray Horton, mas o Ray Horton, ele tem dois trabalhos no currículo, excelentes. Ele consertou há um tempo atrás a defesa de Arizona, que depois Todd Bowles herdou e acabou virando o quarterback o head coach de Nova York depois de alguns anos, e ano retrasado ele teve a defesa de Cleveland também, que não foi ruim. Então ele tem ótimos trabalhos na carreira, o Ray Horton, e agora chegou o Dick LeBeau. Eu não tenho aqui em mãos a estatística do Dick LeBeau contra quarterback rookies, mas é absurda a estatística. O Dick LeBeau sabe explorar rookies, então vamos pisar no freio. Antes de a gente falar que o ganhador do draft é o Tennessee e o perdedor Tampa Bay, vamos pensar nesse aspecto de que os treinadores talvez não tenham ajudado o James Winston tanto quanto os treinadores de Tennessee ajudaram o Marcus Mariota e as defesas também atrapalharam, sem falar na linha ofensiva de Tampa Bay, que foi horrível. É, eu acho que você sumarizou tudo aí, né? Eu ia falar do Dick LeBeau que foi o inventor, dá para acreditar isso a ele, o inventor da Zone Blitz, um esquema no qual existe a Blitz de alguns linebackers, às vezes até mesmo. Um linebacker vai para Blitz e um linha defensivo recua em zona e aí confunde quarterback. Às vezes um safety vai para blitz e aí o linebacker recua em zona. Isso confunde muito os quarterbacks, é muito raro no college football porque exige muito treino e não existe esse tipo de esse tempo para treino e nem a profundidade de talento em uma equipe no college para fazer isso com frequência, né? Achei a Então, estatística do Dick LeBall aqui. Desde 95, rookie quarterbacks, os quarterbacks calouros jogando contra as defesas do Dick LeBall, tem 3 vitórias e 26 derrotas. E ele era coordenador defensivo do Pittsburgh Steelers até a temporada passada e agora é assistente técnico lá em Tennessee. Alguns dados, só para terminar o assunto Mariota, porque o Rodrigo já falou o necessário, a gente não precisa se estender muito nisso. Mariota foi perfeito em shotgun nessa abertura. Ele, tirando os snaps de ajoelhar para queimar cronômetro, Mariota só jogou em pistol ou shotgun em Oregon. Existe essa estatística, eu não estou inventando. E quando jogou em shotgun no domingo foi perfeito. E ele errou 3 passes apenas. Os 3 foram na linha de scrimmage. Não foram passes em profundidades ou em média distância. Isso é impressionante também. O Mariota, neste domingo, se tornou o segundo quarterback na história da NFL a lançar para 4 passes para touchdown no mesmo jogo. No início, né, de sua carreira, no primeiro jogo, se juntando ao Frank Tarkenton com os Vikings de 61. Frank Tarkenton, um quarterback muito móvel, exemplo do Mariota, talvez o primeiro quarterback assim está no Hall da Fama. Nas 2 primeiras partidas, só para terminar, Rodrigo, Perfeito. o recorde de touchdowns é do seu querido Dan Marino, em 83. Foram 6 touchdowns nas 2 primeiras partidas como calouro. Vamos ver se o Mariota passa para 3 e quebra o recorde do Dan. E se o Mariota está na companhia do Frank Tarkenton, sabe quem está na companhia do James Winston como o último quarterback da história a no primeiro passe ser interceptado e essa interceptação ser levada para touchdown? The Gunslinger. Brett Favre, exatamente. Então a gente tem Exatamente. duas companhias muito boas para esses caras, o que diz ao mesmo tempo muito e ao mesmo tempo pouco, né? Porque a gente tem que pisar no freio, como eu falei, e esperar a carreira dele se desenvolver um pouquinho. Vamos esperar pelo menos até a metade da temporada para tirar algumas Sim. conclusões, né? Porque a NFL é um negócio de semana a semana mesmo. E todo mundo sempre fala que para você julgar se a pessoa é um sucesso ou não na NFL, você precisa de 3 anos pelo menos, com a escolha de primeira rodada. Então, vamos lá, vamos esperar um pouquinho. A gente podia ter coroado já o Robert Griffin III uns anos atrás, muita gente coroou, e agora a gente viu o que aconteceu. Da mesma forma, Ryan Tannehill teve uma temporada não muito boa como calouro, e hoje vai melhorando a cada ano. A gente tem que ter calma mesmo com quarterbacks calouros. Eu acho que sumariza. E vamos para a próxima pauta, então, antes da gente falar individualmente sobre os jogos. Antônio Ramiro, o homem, o deus, o mito do último quarto. Top Nunca 5 da critiquei. NFL há mais de um ano já. Nunca critiquei. O Tony Romo, ele já teve momentos muito Você falou que ruins. nem o Paulo Antunes agora, o Tony Romo. Torcedor do Dolphins, né? Aqui a sintonia é bruta. Entendi. Ah, prossiga. E o Tony Romo, ele na a carreira dele tem alguns pontos baixos notáveis, né? Principalmente, lógico, aquele hold quando ele ainda não era nem titular da equipe, mas Não, era sim, ele era sim. 2006 ele virou titular no é lugar verdade, verdade. do Verdade, tá Drew certo. Bledsoe. Ele era Que não titular, ele pegou no tiraram meio ele de do ano. holder, verdade, tá certo. Então, principalmente aquele hold. Abraça a janela, moleque. Que foi isso, velho? Sei lá, acho que é o vizinho. Esse abre essa. Eu não vou editar isso aí. Esse abre essa janela foi sensacional. Acho que é o vizinho, sei Um lá. A gente não grava no dos estúdio, né? melhores momentos da minha vida. Mas Tá. prosseguindo, eu nem lembro onde eu Sei lá, tava. cara. A carreira do Tony Romo tem alguns vales bem profundos, mas o que ele tem feito nos últimos anos, olha, esse cara é clutch. Ele chega ao fim do jogo, ele cresce, ele joga como poucos jogam. Olha, eu coloco junto com o Tony Romo. Abra a janela. Peraí, vou desligar, vou xingar o vizinho, vou interfonar lá. Peraí, aguenta aí. Tá foda. Estamos de volta depois desse momento fantástico da janela. Coitado do filho do meu vizinho, Teve cara. que ouvir, cornetada. Então, eu liguei, agora que a gente não grava no estúdio, já falei, né? O negócio Roots aqui. E aí eu liguei lá e falei assim, pô, cara, pelo amor de Deus, tô gravando um negócio aqui, você fica gritando, por favor, né? Vamos maneirar aí. Aí ele, ô, desculpa, meu filho não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, quer fazer porra nenhuma. E aí eu bati na porta dele, acho que foi muito alto, desculpa aí, deu pra ouvir de cima? Aí eu falei, deu, pelo amor de Deus, para de gritar. Acho que agora vai parar. E eu acho que esse podcast pode ser uma boa descrição da carreira do Tony Romo. A gente teve momentos difíceis até agora, a gente teve momentos de interrupção, mas agora a gente vai crescer e vai no fim chegar como um podcast de elite, que é o que é o Tony Romo hoje. O Tony Romo, ele tá com a nata da NFL ali, tá? Tá na companhia de Aaron Rodgers, tá na companhia de Tom Brady quando precisa, né? Embora eu acho que o Romo hoje é melhor que o Brady. Tá na companhia de Andrew Luck, que vamos ignorar a Fala um negócio semana 1. desse. Tá na companhia sim. O Tony Romo é um dos melhores da NFL, ele já provou isso várias vezes. Não, você falou melhor, você falou que ele é melhor que o Ah, melhor Brady. que o Brady. Hoje, se Você acha você isso? considerar a temporada regular Acho. e não só aquele momento dos playoffs e tal, hoje o Romo é melhor que o Brady. O Brady não, o Brady é top 5, mas o Romo é melhor que ele. Pra mim, o Romo tá jogando muito e não é de ontem pra hoje não, faz um tempo já. Prossiga. Bom, e é isso pra mim. Você discorda de mim? Você acha que ele não é um quarterback top 5 hoje em dia? O Tony Romo? Acho. Mas melhor que o Brady. Eu coloco Brady e Rodgers empatados. Ah, não. Porque O eu Aaron coloco, Rodgers cara. hoje Eu pra mim tá coloco. jogando no mais Porque o alto Brady, você tá nível esquecendo que o. da história. Você tá esquecendo que o cara tá com raiva, velho. O Brady com raiva é melhor que todo Não, mundo. tudo bem, mas a raiva dele vai durar a temporada inteira? Ah, vai. O Sei não. Rossi vai. 2007 durou, só não foi no Super Bowl porque aconteceu uma catástrofe lá no Glendale, no Ele foi um University of bom Phoenix. dia. Não, eu não acho que o Tom Brady, mesmo ele com raiva, ele não consegue manter um nível tão alto a temporada toda, não. Ele joga muito, ele é mentalmente um dos melhores da história, se não o melhor da história. Então, eu considero o Tom Brady o melhor jogador de futebol americano da história. Eu Sim. considero ele. Melhor que Jerry Ah, Rice, melhor que Jerry concordo. Rice. Sim, eu acho que a eleição do Jerry Rice foi mais um negócio do tipo, não vamos colocar um quarterback. Sei lá, o Jerry Rice é o melhor da posição. O Jerry Rice é o jogador, o melhor jogador da posição dele que tem maior distância para o segundo melhor, né? Ele é o dominante como wide receiver. Não tem nenhum quarterback que é tão fácil você descrever como o melhor da história, nenhum running back, nenhum linha ofensiva, nenhuma linha defensiva. O Jerry Rice é consensual que ele é o melhor wide receiver da história. Isso não quer dizer que ele é o melhor jogador da história, né? Para mim é o Tom Brady, porque o Tom Brady, a diferença que ele faz, o impacto que ele tem e a aura que ele tem ali naquele time do Patriots é diferente, né? A gente É não, não. diferente. Mas a pauta é Tony Romo, Rodrigo. Não Eu fala do tô Brady, meio que me volta. justificando aqui, né? Porque a galera já vai virar e falar: Ah, odeio Patriots. Ah, que a torcida do Patriots é meio chata, né? Com todo respeito. Não, Com não, não é todo não. respeito. Tranquilo, Mas, não enfim, eu é não. ó, vou falar meu top 5 aqui, só para eu contextualizar onde está o Romo. Para mim é Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger hoje, Tony Romo, Andrew Luck, Tom Brady, Philip Rivers, Matt Ryan. É o top 7. Esse é meu top 7. Eu não vou fazer isso porque eu não consigo ranquear quarterback tão bem. Tão bem não, eu não consigo É ranquear quarterback, difícil né? mesmo, na Porque. verdade, porque uma semana ruim o cara vai virar e falar pra você, ah, o Andrew Luck tá muito alto. Foi o que aconteceu essa semana. É, tem essa. Eu só ranquearia quarterback no final da temporada, né? Porque no meio da temporada o negócio não dá Justo. muito certo. Mas Tony Romo, agora Não vamos dá falar muito certo. especificamente daquela drive contra o Giants no domingo à noite. Incrível. Uma drive de sete jogadas, passes rápidos, passes decisivos. Ele chegava no, no, no, na linha de scrimmage e era decisivo. Ele tomava as decisões corretas. É, sem o Dez Bryant, o cara sabe jogar futebol americano. E o cara tem sangue frio, sangue de barata nessas situações. Tem, não, mas o Tony Romo, pra você que seja quarterback de Dallas, eu acho que você tem que ter sangue de barata, né? A gente fala ser quarterback na NFL, mas ser quarterback do Dallas Cowboys, nossa, é muito difícil. Eu não sei qual é a maior torcida dos Estados Unidos, mas tirando Houston, o estado do Texas inteiro torce pros Cowboys, o estado do Texas junto com Flórida são os estados mais apaixonados pro futebol americano. Ainda pega o Oklahoma ali que a galera torce pros Cowboys, Vidge, Skip Bayless, e, E meu, ele criou uma casca grossa é por causa difícil. disso, né? Com o tempo. Porque no começo da carreira ele não era assim, exatamente. Mas tomar essas pauladas, tomar tanta crítica na cabeça, fez com que ele criasse essa casca grossa que hoje é muito importante na carreira dele, na minha opinião. É, exatamente, o Tony Romo que teve 23 passes tentados para tight ends e wide receivers e 22 completos, foi quase perfeito. Teve um touchdown o Gavin Escobar, e que na época do draft eu elogiei a escolha dele, agora tá rendendo frutos, e para o Jason Witten também. O Jason Witten, ele continua provando aí que a idade passa, mas o Jason Witten continua sendo eficiente. Aquela chamada muito interessante, né, um cover two da defesa de Nova York, e aproveitando dessa cobertura mais soft, né? Porque a cobertura em zona é mais soft. O Jason Witten entra pelo meio, recebe e entra também na end zone. Certo, Rodrigo? Tem mais alguma coisa para falar do nosso Acho Antônio que Ramiro? acho que eu falei tudo que eu tinha falado, né? Você falou tudo. Hoje você está falando bastante, Tô você está falante. Você está tagarela é a feliz hoje, palavra. Rodrigo? Tô. Você está feliz hoje? Ah, nada específico de felicidade não, mas não estou triste. Sabe o que eu descobri hoje, falando em Tony Romo, falando em Sunday Night? A Carrie Underwood ganhou o American Idol, né? Sim, ganhou. Eu tinha esquecido disso, É, cara. cara. Uau. Que descoberta, hein? Caramba. Evolucionário. Eu não lembrava disso. Bom, enfim, falamos sobre Carrie, que voltou nesse domingo. É, agora eu queria fazer uma pausa para, entre aspas, denunciar um negócio muito ridículo que está sendo feito. Torcida do Eagles, dos Eagles, no, nos Estados Unidos, é uma torcida que literalmente vaia o Papai É, Noel. os caras são um xarope. E aqui no Brasil, eu queria criticar uma coisa que está sendo feita. Fizeram um abaixo-assinado para o Mancha não comentar mais jogos dos Eagles, porque aparentemente os Eagles perdem todos os jogos que o Mancha comenta. Isso é uma das coisas mais idiotas que alguém já fez no mundo. Me desculpe ser honesto assim, mas não tem nada a ver. Isso prejudica, isso não é legal, e é o time que não jogou bem. Não tem nada a ver com quem está comentando aqui no Brasil, entendeu? Então, porque os Eagles jogaram em Monday Night, jogaram em Sunday Night, jogaram em jogo à tarde. Se for assim, o Joe Buck, que comenta o primeiro jogo da Fox no segundo horário, também é responsável, porque a maioria dos jogos dos Eagles é ele comentando. Então, por favor, gente, coloquem a mão na consciência. É uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Não, não é uma brincadeira que se faça isso. As pessoas, infelizmente, acham que, pelo fato da gente estar exposto, existe uma intimidade e pode fazer a brincadeira como se fosse, tipo, eu com o Rodrigo, que a gente é amigo. E, na boa, não é assim, entendeu? Tipo, segurem aí, por favor, que isso não é legal. Seguindo, então, Rodrigo, vamos falar dos jogos em si? Partiu, hashtag partiu. Como que a gente vai fazer os jogos nessa semana? Nessa semana a gente vai fazer diferente, porque senão vai ficar muito longo, né? Semana É, passada foi vamos complicado isso aí. fazer um bate-bola jogo rápido. A gente fala o jogo, cada um dá o seu Uma frase palpite, só. uma, duas frases, faz um comentáriozinho. Simbora. Beleza. Vamos começar então com o Thursday Night Football. Eu começo então, Broncos e Chiefs. Será que a gente tem mais um apocalipse no Arrowhead, Rodrigo? É, vai dar Chiefs. É, o Broncos vai jogar mal e não vai ser próximo placar. É só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que vai dar Broncos, porque o time inteiro dos Broncos é muito subestimado. A gente está olhando só para o Peyton Manning. E os Chiefs, lembrando, só para terminar esse jogo, ainda não tem touchdown para wide receiver em temporada regular. Teve na pré-temporada, mas em temporada regular não teve no último domingo. Texans e Panthers, Rodrigo. Texans e Panthers é um dos jogos mais cedo do domingo. Para mim vai dar Texans. O Ryan Mallett entrou muito bem no fim do último jogo. Ele foi confirmado agora, é titular, foi confirmado como titular. E a defesa é absurda e o Panthers não tem recebedores. Os Panthers tiveram o Jericho Cotry com quase 40 jardas e um touchdown na última partida, mas jogaram mal contra os Jaguars, né? Era esperado uma partida melhor. Passando então, lá, 49ers. Eu acho que dá Texans. E eu acho que dá Broncos na quinta-feira. 49ers e Steelers, esse jogo. Foi Steeler. Eu falei, né? Que maravilha de pronúncia. 49ers e Steelers na ESPN no domingo. Esse jogo começa depois que a Copa do Mundo de Rugby terminar. A primeira partida começa meio de meia, se eu não me engano. Então esse jogo entra em andamento no domingo. Rodrigo? Pittsburgh favoritaça. Não fala favoritaça. Essa palavra. Ainda não tem o Le'Veon Bell, mas o D'Angelo Williams jogou bem contra o Patriots. Jogou, isso é verdade. Vai dar Steelers. Tô com a minha toalhinha amarela aqui, porque eu tô com o ódio do Carlos Hyde, que ele me fez perder um jogo de fantasy. E você tinha Adrian Peterson. E eu tinha Adrian Peterson. Eu cheguei na segunda noite só precisando que Adrian Peterson fosse igual o Carlos Hyde. Fizesse mais pontos que... Não precisava. Ou ia fazer três pontos a menos. E acabei perdendo o jogo, então... Eu tô com a minha toalhinha amarela só de birra. Tá, você tem uma terrible towel? Não, é uma toalha terrível hipotética. Tá. Sobre esse jogo aí, gente, eu não sei, viu? Porque os 49ers, a defesa dos Steelers neste ano, ela tá meio bagunçada, né? A gente viu jogadas que o Rob Gronkowski não tinha ninguém marcando ele na última quinta-feira, literalmente ninguém. E os 49ers, eu tenho medo de inflacionar o time pelo desempenho que a gente viu em horário nobre, na segunda. Eu posso dar um ponto contrário a isso? Pode. Colin Kaepernick. Pode. Então, porque o Kaepernick jogou muito bem, porque jogou no play action na segunda, né? O Colin Kaepernick... 90% dos passes completos dele foram em play action. Ele não é um grande quarterback. Ponto final. Isso aí eu acho que eu concordo, mas se o... Foi o que eu falei na transmissão, inclusive, né? E escrevi no Power Ranking também. Se o jogo terrestre dos 49ers funciona, todo o resto funciona. É impressionante. Todo o resto funciona, a defesa fica descansada, o Kaepernick opera bem no play action, então precisa muito desse sistema funcionando dos 49ers para conseguir a vitória, senão complica. Eu vou de Steelers porque... Eu não sei, eu não consigo ver os Steelers começando 0-2, viu, Rodrigo? E o jogo é em Pittsburgh. Mais feeling do que qualquer outra coisa. Bucks e Saints. Nesse jogo eu não tenho muita dúvida que o Saints vai sair vencedor, não. O Bucks vai estar numa semana muito confusa. Eu critiquei muito, muito os treinadores deles hoje. Eu acho que eles não vão melhorar. E por mais que eu não seja um grande fã de New Orleans esse ano, eles têm uma defesa razoável o suficiente. Não é nem razoável o suficiente para... Né? Para ganhar desse time do Bucks, dando a bola na mão do Drew Brees depois. Certo. Eu acho que da New Orleans também, eu acho que a equipe consegue competir até o final pela divisão, embora meus favoritos tenham mudado para os Falcons depois do desempenho que eu vi na segunda-feira, agora eu estou junto com o Rodrigo nessa, que eu sou um fã do Matt Ryan também, você sabe? Matty Ice! Ele é quarterback meu no Fantasy, eu tenho 4 Fantasy, acho que ele é quarterback meu em 2 Fantasy. Né? No outro é o Philip Rivers, e no outro, quem que é no outro? Agora eu esqueci. Ou ele é em 3 Fantasy? Acho que ele é em 3 Fantasy e o Philip Rivers é no outro. Esses dois são dois paixonites meus. O Philip Rivers que passou das 400 jardas, né? Daqui a pouco a gente fala dos Chargers. Eu acho que dá senso esse jogo, porque o jogo... Para de mexer aí, Rodrigo, você tá mexendo um chocalho, o que você tá fazendo? Acho que nada, não. O que é isso? Você tá meio... Parece um chocalho. Parou? Uma cobra. Parou. Tá. Agora, de novo, foi. Tá difícil. Não tô fazendo muita coisa, não. Tá, enfim. Tomara que pare. Bucks e Saints, o jogo é no Mercedes-Benz Superdome. E eu acho que a home field advantage do Saints vai fazer jus. E talvez a agressividade da defesa do Saints sirva pra alguma coisa, né? Eu acho que é uma defesa muito agressiva algumas vezes. Kenny Vaccaro, principalmente. contra um quarterback calor deve ajudar. Lions e Vikings lá em Minnesota. É, esse jogo é difícil de escolher, mas eu vou com o Lions. É, eu estava mais confiante no Vikings até segunda. É, eu gosto muito do Mike Zimmer, acho ele um excelente treinador, mas eles não conseguiram parar o jogo terrestre de São Francisco. É, não conseguiram parar o ataque de São Francisco como um todo, apesar... E o Amir Abdullah jogou muito bem, né? O Amir Abdullah jogou muito bem. O Amir Abdullah é um cara que você coloca a bola na mão dele e magia pode acontecer se ele tiver espaço. Porque ele dá cortes sensacionais. Ele não é tão rápido, mas ele é muito ágil. Muito ágil. É, jogou muito, tanto no Special Teams quanto no ataque na última partida. E o Lions perdeu pro Chargers... porque o desempenho do Matt Stafford caiu um pouco no segundo tempo, depois que ele machucou o ombro. Ele disse que já está melhor, então eu acho que o Lions ganha. A defesa do Lions me surpreendeu positivamente no começo do jogo, apesar de ter caído um pouquinho com o cansaço. Chegou mensagem para você, chegou. Rodrigo. Mas onde estava eu? Vamos lá. Ah, sim. Mas o Vikings realmente é um jogo muito difícil de prever, porque Detroit tomou uma virada horrenda. O Triandre Levy joga, será, domingo? Eu vi que ele estava machucado, então, mas eu me aprofundei em relação a isso. Eu acho que ele é dúvida, não sei também, vou dar uma olhada aqui. Então, isso aí é bem importante, porque o Triandre Levy é um dos linebackers mais subestimados da NFL, e o front seven... De São Francisco, teve uma partida excelente contra a Minnesota. Se conseguir pressionar o Ted Bridgewater de novo, os Vikings têm problema aqui. Eu vou de Vikings, porque eles devem estar meio mordidos, né, de ter esse papelão em rede nacional. Então eu vou de Vikings por causa disso. Cardinals e Bears. The Bears are who we thought they were. É o reencontro dessa equipe. Clássico, né? Monday Night Football de 2006. O Bears me surpreendeu positivamente, para ser honesto. Apesar da derrota na semana 1, jogou bem o time. O Jay Cutler foi o Jay Cutler, né? Não foi nada demais, foi até mal, né? Mas o Matt Forte jogou muito, foi, acho que, o melhor running back da semana, provavelmente. A defesa foi bem, conseguiu conter bem o Packers até certo ponto, até onde dá, né, para se conter o Green Bay Packers, mas eu já falei isso aqui antes, eu gosto muito do Cardinals esse ano, tá fora de casa, tá indo pra Costa Leste, tá, mas eu acho que vai dar Cardinals. Bom, eu vou de Bears porque eu sou clubista, não, brincadeira, eu acho que o Vic Fangio fez um ótimo trabalho contra os Packers, conseguiu segurar Green Bay até o meio do jogo, né, mesmo sem forçar turnover, mesmo sem sack. Vamos ver aqui nessa partida contra a Arizona em casa. Eu acho que Chicago consegue levar isso. Não sei. Porque eu não confio muito na defesa terrestre dos Cardinals, com as perdas que teve do ano passado para este. E o Matt Forte teve grande jogo, né? Você vê que o play calling mudou. Daqui a pouco, quando a gente falar sobre os Ravens, eu falo isso. E agora entregam mais a bola para o Matt Forte. O sistema de bloqueio está melhor também. Ano passado teve uma temporada muito ruim com o Mark Trespin chamando as jogadas. Mas com o Adam Gaze a coisa melhorou. Eu vou de Bears. Patriots e Bills, olha, esse jogo tem um cheiro de crime, Rodrigo. Nossa, esse é o melhor jogo da semana pra mim. Esse jogo tem um cheiro de crime, assim, de uma maneira. Eu acho que esse jogo deve ser o jogo mais importante dos Bills, o quê? Desde 99, o último ano que eles foram pro playoff. Muito possivelmente. Né? A torcida e a home field advantage dos Bills. O que eles fizeram contra o Colts? 21 vitórias e 11 derrotas nos últimos... há 2 anos, e Buffalo é, mesmo jogando em casa, Buffalo é zebra aqui, viu, por 2 pontos. E a Bills Mafia fez contra o Colts ali no Ralph Wilson Stadium, não foi mole. Eu acho que vai se repetir até mais contra o Patriots, e vai dar Buffalo, a defesa é muito boa, muito, muito, mas muito boa mesmo. Eu acho que eles vão perder pouquíssimos jogos em casa esse ano, se perderem algum jogo em casa... E esse jogo vai ser mordido, porque os dois times querendo provar são os reis da divisão, o Patriots querendo manter o trono, o Bills querendo roubar a coroa, mas pra mim vai dar Bills. Eu não duvido que Buffalo vence esse jogo, viu? Os Patriots venceram 21 dos últimos 23 encontros entre essas duas equipes, mas Eu sei que o torcedor dos Patriots me odeia já, né? Complicada a vida, mas eu tenho que ser honesto aqui. Esse time de Buffalo que fez com o Andrew Luck na semana passada e como joga bem em casa, e o Rex Ryan adora jogar contra os Patriots, o Marshall Darius que volta também. E tem essa também, né? O Marshall Darius, um dos integrantes da linha defensiva dos Bills, que foi pro Bowler ano passado, aliás, de quatro homens, três foram pro Pro Bowl, a gente tem que lembrar isso também, o Darius falou que ninguém gosta dos Patriots nessa semana. O que é verdade. Mas... Buffalo tá motivadíssima para essa partida, né, a equipe de Buffalo. Eu realmente não duvido que o crime aconteça, mas ao mesmo, eu acho que tem dois cenários aqui, viu, Rodrigo? Ou os Bills ganham por 10 pontos... Ou o Patriots vira esse jogo no final. Sabe o que vai decidir esse jogo pra mim? Tyrod Taylor. Ele não precisa ter um jogo igual ele teve contra o Colts, mas se ele for eficiente, o Bills ganha. Porque... Até porque naquele jogo teve um passe de 50 jardas pro Percy Harvin. O Bills, aliás, tem uma defesa absurda de boa. Tem a melhor linha defensiva da NFL... E tem cornerbacks excelentes também. Stephon Gilmore, tem uma secundária muito boa. Então, não vai ser mole pro Patriots, não. Bom, então, um dos jogos mais interessantes aí dessa rodada, com certeza, Patriots e Bills. Eu realmente não duvido que Buffalo cometa o crime aqui. Chargers e Bengals se enfrentam também a 1h da tarde, horário da Costa Leste, 2h... Da tarde, horário de Brasília. Quais são os seus rápidos pensamentos sobre esse jogo, Rodrigo? Para mim, quem leva esse jogo é San Diego. A defesa melhorou, a gente viu o Melvin Ingram jogando muito. O ataque tá bem, Philip Rivers é um craque de bola, para mim, da Chargers. Craque de bola. Merece seleção brasileira. Bela expressão, né? O Philip Rivers passou das 4 fitas jardas, o Keenan Allen jogou muito bem. Isso tudo com o Antonio Gates suspenso ainda, né? Olha só. Então, Chargers e Bengals vai ser um jogo bem legal. Lembrando que os Chargers venceram os Bengals nos playoffs há 2 anos atrás. Então, vamos ver como que fica. 2 anos? Você também vai de San Diego nessa aí? Eu vou de San Diego. Eu gosto dos times dos Chargers. Eu acho que essa divisão oeste da Conferência Americana vai ser pau a pau até o final do ano. Titans e Browns pode ter mais um confronto entre vencedores do Heisman. Na primeira semana, Mariota e Winston. E o nosso querido Josh McCown, quarterback titular dos Browns, ele teve uma concussão contra os Jets e ainda não saiu o resultado dos protocolos, né? Então, se ele não puder jogar, vai o Juanito Football. Eu acho que quase que independente, né? Porque se o cara não tem a semana para se preparar contra o Titans, vão ter que ir de Johnny mesmo. E esse jogo vai ser estranho, mas eu acho que vai dar Cleveland. O trabalho do Mariota não vai ser tão fácil essa semana, não vai ser um time construído, uma defesa construída para suas vantagens e todo mundo vai estar alerta, então para mim vai dar da Cleveland. Cleveland Browns não é um time tão ruim assim, lembrando que ano passado chegou um ponto da temporada que estava com 7 vitórias e 4 Sim. derrotas, né? E tudo bem que o calendário ajudou, né? Porque a AFC North jogava contra a NFC South no ano passado. Mas mesmo assim, o time dos Browns não é tão ruim assim como a gente imagina. Eu tenho um dado aqui engraçado não, né? Não é engraçado, a gente não vai dar risada com esse dado, mas é curioso. 89% das apostas estão com o Tennessee Titans neste domingo, lá em Las Vegas. O pessoal não tá pisando no freio, hein? Tem que pisar no freio. O bonde do Mariota sem freio tá forte. Tá completamente sem freio. Pra vocês terem uma ideia, antes dessa semana, desse domingo, os Browns eram favoritos por 4 pontos. Agora os Browns são zebras por 1 ponto. Né? Então o efeito Mariota rompeu limites aí, mudou 5 pontos de favoritismo para Tennessee. Falcões e Titans e Browns. Falcões e Gigantes. Em Nova York. Dan Quinn comete mais um crime? Eu acho que... Esse jogo tem cara de Nova York. Tem cara de Nova York pra mim também. Vão saindo das péssimas decisões que eles tomaram dentro dos 2 minutos do jogo contra a Dallas. Eles vão estar com muita vontade de ganhar em casa. Pra mim, da Nova York. Eu acho que esse jogo da Nova York também. Esse jogo tem muita cara de Nova York. Não sei dizer, é mais feeling do que outra coisa. Os Giants não jogaram tão mal na semana passada, não, né? Forçaram turnovers e etc. Acabei de ver uma notícia aqui no Twitter da Associated Press. Tom Brady diz que está apoiando Donald Eu Trump para presidente. Aí, é. Ah, não, não Brady. Tem não como faz gostar isso, menos cara. Desse cara, viu? Não, eu não disse isso. É você que tá... Essa não é a opinião de não, Daniel. Essa é a minha opinião não filtrada como torcedor do Miami Dolphins. Desculpem, amigos. Rams e Dudu Paz. Rams e Washington. Rams vai dar uma surra em Washington. Ah, é, né? A linha ofensiva do Washington surpreendeu essa semana. Eles jogaram na base dos cut blocks contra a linha defensiva de Miami e conseguiram parar Ndamukong Suh e Cameron Wake. Mas 2 semanas seguidas é demais. E eles ainda assim perderam. Vão perder de novo. Perderam em retorno de punch, um né? retorno de punch, mas o segundo resto inteiro foi controlado por Miami. Não teve nenhuma terceira descida de sucesso de Washington no segundo half. Agora vamos pro segundo horário de domingo, os jogos das 5 horas. Vamos para os jogos das 5 horas, horário de Brasília. Dolphins e Jaguars é todo seu, Rodrigo. Ah, meu coração diz uma coisa e minha razão diz a mesma. O Dolphins vai ganhar. Não acho que vai ser um jogo difícil também, embora tenha sido contra o Washington. O Dolphins vai entrar com a cabeça melhor, menos nervoso e vai roubar a bola do Blake Bortles algumas vezes, acho. Eu tava na redação da ESPN uma semana e meia, duas atrás, conversando com o Everaldo com o Paulo sobre esse jogo, né? A gente tava vendo jogos, quais eram os melhores jogos para passar nessa semana 2. E ele disse uma coisa, o Paulo, que é verdade, né? O Paulo torce pros Dolphins, todo mundo sabe. Jacksonville e Miami sempre dá um jogo encardido, sim, hein? Ano passado, inclusive, foi um jogo embaçado. Nunca é fácil, mas, sinceramente, o elenco de Miami é muito superior esse ano. As peças são muito melhores. Então, pra mim vai dar Miami. Vai dar Miami, mas eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim pros Dolphins, porque eu não gostei muito do desempenho ofensivo de Miami na semana passada, não, viu? Ryan Tannehill foi bem, mas era pra ter sido uma cacetada esse jogo contra o Washington. Realmente. Partindo pro próximo jogo, Ravens e Raiders em Oakland. Oakland jogou muito mal semana passada. Eu estava apostando neles contra o Bengals. O Derek Carr se machucou numa jogada tola dele. Ele quis dar um stiff arm. Bateu a mão no capacete. Quis dar um stiff arm no Adam Peckman Jones, né? E machucou a mão. Não voltou pro jogo. Não sei ainda, não tenho essa confirmação se ele joga ou não no fim de semana. Mas independentemente, para mim vai dar Baltimore. Baltimore que não conta com o Terrell Suggs até o final da temporada. O pass rush de Oakland, além de ser um tantinho velho, né, vamos ser honesto, não é o mesmo do pass rush de Denver com DeMarcus Ware, né? Então, eu vou de Ravens nesse jogo. Como eu disse no Semana NFL ontem, os Raiders são um time para ano que vem, daqui 2 anos, não para 2015. Eu acho que dá Ravens nesse jogo. Esse jogo é em Oakland e terá transmissão da ESPN+. Se não tiver... A grande pergunta é um time para ano que vem... Em Oakland ou em Los Angeles? Essa é uma pergunta. Eu acho que nenhum time vai. Eu acho que dois não. Eu acho que Oakland, com certeza, e eu não sei se vai San Diego ou St. Louis. Mas isso fica para outro episódio. Eu acho que se for, acho que San Diego não vai, não. Eu acho que vai Rams e Cowboys e Eagles na Filadélfia, onde eles vão vaiar Papai Noel e vaiar Tony Romo. Quem ganha esse jogo? Ele curte. Eu não sei, viu? Eu fiquei bem, bem assustado com o desempenho dos Eagles ofensivamente falando na segunda-feira. Bem, bem assustado, porque a gente tem que lembrar que o Atlanta Falcons tinha um dos piores times defensivamente falando no ano passado, né? Realmente tinha, mas Dan Quinn chegou aí. Mudou muita coisa, tem Vic Beasley, o defensive tackle de Clemson também, eu não lembro o nome, mas jogou muito bem. Bom, mas enfim, a linha ofensiva do Eagles jogou bem esse jogo. A linha ofensiva. No segundo half jogou bem. Eles melhoraram muito. O Celek jogou muito bem. Bom, eu tenho muitas dúvidas nesse jogo. De verdade, eu acho que vai dar Eagles. Contra tudo e contra todos, né? Depois dessa semana. Eu acho que eles vão conseguir emplacar um jogo terrestre um pouco melhor. Acho que o DeMarco Murray vai estar mordido para mostrar que ele não correu para as jardas que ele correu ano passado por causa da linha defensiva de Dallas. Para mim, dá Eagles. Lei do ex, né? Lei do ex. Que eu ia falar? O grande problema para Dallas aqui é que geralmente os times que vencem de maneira emocionante numa semana, tirando exceções históricas, né? O Cardiac Cats dos Panthers, Cardiac Kids dos Browns dos anos 80, tirando exceções notoriamente históricas, eles não conseguem repetir o mesmo desempenho na semana seguinte, porque emocionalmente eles ficam esgotados, ainda mais contra um rival de divisão. Jogando em Filadélfia, com a lei do ex, né, com o DeMarco Murray, o tipo querendo que esse jogo aí é o jogo principal da Fox nos Estados Unidos, que eles chamam de America's Game of the Week. E um jogo divisional em Filadélfia, eu acho que dá Eagles esse jogo, viu, Rodrigo? Tipo que ele vai varar a noite essa semana para arranjar um jeito de vencer Dallas. Eu confio muito no intelecto do Chip Kelly. E, enfim. Sunday Night Football, temos Seahawks e Packers, e eu já digo que vai dar Packers, né? A gente tem meia Legion of Boom e Green Bay tá mordidíssimo para enfrentar Seattle. Afinal de contas, é a primeira vez que finalmente joga em Green Bay. Aaron Rodgers que tá a 600 passes sem interceptação em Green É, Bay. voto com o relator. A linha ofensiva de Seahawks mostrou muitos problemas também, não conseguiram correr bem. Para mim dá Packers por todos esses motivos que você elencou. Beleza. O Rodrigo votou com o relator sou eu nesse caso, nesse jogo. Eu acho que dá Packers nesse jogo. E o Monday Night Football é o rematch do Super Bowl 3, New York Jets, Indianapolis Colts. Esse jogo é em Por Indianapolis. mais que seja um rematch do Super Bowl 3, para mim o resultado vai ser diferente. Você garante? Não garanto. Não vou cometer essa ousadia de John Namath, mas para mim vai dar Colts. O espírito de Johnny Unitas vai baixar neles aí. E eles vão se recuperar. Eles devem estar mordidos também, porque tomaram uma surra dos Bills. E por mais que a defesa do Jets seja boa, não é tão boa quanto a do Bills. Então, para mim, dá Indianápolis em casa. Da Indianápolis em casa para o Rodrigo, eu acho que da Indianápolis também, até porque os Colts vão perder dois jogos seguidos, né? Esse time aí vem para pelo menos 10 vitórias, o calendário é tranquilo e, enfim. Rodrigo, eu te mandei uma foto no chat do Facebook, que eu gostei do seu comentário depois em off. College Football na ESPN, temos duas partidas neste sábado. Você vê que eu falo coisas que eu mando para ele no chat no meio do programa, é uma várzea. College Football na ESPN, temos duas partidas neste sábado às 7 horas, Georgia e Carolina do Sul, vulgo South Carolina Gamecocks, e às 10, Ole Miss, Missouri, né? Missouri não, Mississippi, desculpe, contra Alabama às 10 horas. Então, dois jogos da SEC, começa o calendário intraconferência, a SEC começa antes. E só para esclarecer, eu não sei quais desses jogos são em português. Eu estou escalado para comentar Georgia e South Carolina. Eu ainda não sei, porque a escala geral só sai na quinta-feira, para a gente ver isso aí, se Ole Miss e Alabama é em português. Eu acho que Ole Miss e Alabama é em inglês, mas Georgia e South Carolina é em português. Isso eu garanto às 7 horas. Georgia que vem como favorita, né, Rodrigo, para vencer a divisão leste da SEC, e South Carolina, que eu acho que neste ano cai pelas tabelas. O Nick Chubb vai correr e correr muito nesse jogo e carregar a Georgia para uma vitória contra um time de South Carolina que, para ser honesto, não é muito bom. Então, é um Bem time ruim, na bem verdade. ruim. Eu imagino que a gente possa estar vendo a última temporada do head coach deles, Steve Spurrier, lá. Infelizmente, porque ele é Infelizmente, divertido. inclusive durante o jogo do Eagles, na parte que estava jogando muito mal o time, que estava tomando uma surra do Falcons, um escritor do site SB Nation, um escritor de college football, ele faz muita graça. Eu gosto muito dele. O Twitter dele é @edrodriguez. SBD, Every Day Should Be Saturday. É muito bom E esse durante o volume. jogo, ele postava montagens do Chip Kelly no ano que vem sendo apresentado como treinadores de equipes do college football. Meio que indicando que ele não vai continuar em Filadélfia se tiver uma performance ruim. Então ele postou foto dele ser apresentado por South Carolina, sendo apresentado pela Universidade de Miami, e foi bem engraçado, sei lá, achei meio notável te falar, meio que puxando com talvez a última temporada do Steve Spurrier. Mas enfim, para mim dá Georgia com uma certa tranquilidade esse jogo. Eu também acho que da Georgia, com uma certa tranquilidade, acho bem difícil que South Carolina consiga aprontar, né? Foram-se os times acima da média de South Carolina, e era uma das poucas equipes. Na semana passada a gente tinha todas as equipes da SEC West e boa parte da SEC Leste, né? A Tennessee estava ranqueada, por exemplo, uma equipe que não costuma estar ranqueada. E, enfim, eu acho que da Georgia nesse jogo, porque o time de South Carolina. Eu assisti South Carolina e North Carolina. Esse jogo antigamente teria sido um massacre de South Carolina. E North Carolina venceu isso na primeira semana do college. O segundo jogo, rapidamente falando, Ole Miss e Alabama, né? Até porque a gente não sabe se esse jogo é em português. Ole Miss é uma máquina de pontos neste ano, mas tem muitos desfalques defensivos, né? Que foram perdidos para o draft. E finalmente, depois de dois cupcakes, enfrenta a equipe de Alabama, que é uma potência defensiva, finalmente encontra uma defesa forte pela frente. No college football é isso, vale a pena ressaltar também, Oregon Só um caiu comentário para. sobre esse jogo. É o Diga. segundo melhor time do país contra o 15º nos rankings, e para mim vai dar Ole Miss, vai dar o 15º. Você Eu acha que acho dá que Ole dá Ole Miss, Miss? eles estão sendo dominantes contra, tudo bem, contra cupcakes, mas tem muito time da SEC que não está sendo dominante contra cupcakes. Leia-se Leia-se Auburn. Auburn. E não só Auburn, É, mas então, enfim. apenas Tipo, um. olha, e jogou contra Fresno State. Fresno State é cupcake? É, mas já teve times razoáveis. Pontuação do primeiro É, jogo. Francis, acho que é de onde o Dark Carl Exatamente, veio, né? pontuação do primeiro jogo dele, 76 a 3. Pontuação do segundo, 73 a 21. Tem que respeitar um pouquinho. É em Alabama o jogo, mas eu acho que Ole Miss vai surpreender a todos. Eu não acho, eu vou de Alabama, porque o time é muito forte defensivamente. Quarterback, né, o Coke, a gente não sabe o que pode aprontar contra uma equipe um pouquinho mais forte. Se bem que o jogo contra o Wisconsin, né, na primeira semana, mas enfim. Ole Miss e Alabama, vamos então agora Prêmios. para. Ah, sim, rever rapidinho. Não, rever rapidinho Ah, a semana perfeito. do college. Só para informar o ouvinte, Oregon caiu para Michigan State, uma das melhores partidas do final de semana. Auburn quase perdeu para Jacksonville State, a gente estava torcendo muito para a zebra acontecer, porque é sempre legal. Foi para a prorrogação. Jacksonville State foi covarde, aliás, né? Ajoelhou no final do jogo, podia ter uma chance ainda de tentar alguma coisa, ajoelhou, foi covarde e a bola pune. E falando em bola pune, Tennessee também ajoelhou contra o Oklahoma, tomou o empate no final do tempo, né? Do segundo tempo regulamentar. Esse jogo foi transmitido na ESPN+, e na prorrogação, depois de duas prorrogações, a equipe de Oklahoma venceu e segue viva na Big 12. Foi então para os prêmios da semana, melhor técnico, calor, ataque e defesa, e o melhor jogo, Rodrigo, melhor técnico para você. Eu acho que vai ser o Para mesmo mim é que Ken eu. Whisenhunt. O que ele fez Exatamente. foi de certo modo mágico com o Marcus Mariota. Ele extraiu muito de um cara que eu esperava um jogo talvez com duas interceptações, duas interceptações, não sei. Mas extraiu muito desse cara. Para mim é ele. Isso aí, eu concordo que é o Ken Whisenhunt, porque é muito difícil você treinar calouro, quarterback sobretudo, né? E ensinar para ele todos os audibles, todos os check with me, check downs, etc. E hot routes, e o Mariota teve o controle sublime da partida no último domingo. Melhor calouro, Marcus Mariota, né? Não tem Acho que muito o que falar a aqui. gente já falou o suficiente sobre isso. É o melhor quarterback calouro, literalmente, desde os anos 60, numa abertura de temporada, o Marcus Mariota. Melhor ataque, Melhor Rodrigo. ataque para mim, San Diego Superchargers. Talvez não no comecinho do jogo, quando o DeAndre Levy ainda estava no jogo e tudo mais. Mas Philip Rivers jogou muito no segundo tempo do jogo, na segunda metade da partida ali. Jogou muito mesmo, e eu acho que vai ser um time um pouquinho assustador. Não tô falando que é o melhor ataque da NFL, mas foi o melhor ataque nessa semana. Legal. E na minha opinião, a gente, como o jogo foi quinta-feira, a gente esqueceu, né? A gente, que eu digo, todos nós. New England Patriots, pra mim, o melhor ataque da rodada, porque Julian Edelman, Tom Brady com raiva e Rob Gronkowski, fica difícil. Fica muito difícil de marcar. E pra mim, o melhor ataque da semana foi do New England Patriots. Eu não acho que vai ter o mesmo desempenho contra o Buffalo Bills, mas, enfim, esse é o melhor ataque da semana. Para mim, melhor defesa da Melhor semana, defesa da Rodrigo. semana, pra mim, foi o time do cara que ficou meio que como vice-campeão de melhor técnico da semana pra mim. O Buffalo Bills de Rex Ryan. Jogou muito, dominou o Colts. Um Colts com um ataque bom, muito bom. Não teve chance nenhuma contra Buffalo lá no Ralph Wilson Stadium. Então, esse aí o meu melhor defesa da semana para o Rodrigo, e eu vou colocar duas. Eu vou colocar Denver Broncos e Baltimore Ravens, porque foi um jogo defensivo muito legal nesse último domingo, né? Fazia tempo que eu não vi um jogo com duas defesas tão fortes, e a gente viu um jogo assim e foi bem bacana. Qual que é outra Jogo. aqui? Melhor jogo. Qual foi o melhor jogo da última Eu acho semana, que você Rodrigo? provavelmente vai concordar comigo, não sei, mas Giants e Cowboys, para mim foi um jogão, o Sunday Night Football. Aquela drive do Tony Romo, sela o negócio. O jogo foi bom durante toda a partida, altos e baixos, mas aquele finalzinho foi emocionante. É, eu vou também de Dallas E, e. mas, na verdade, eu acabei de pensar nisso, um empate com o Seahawks e Rams. Jogão. Seahawks. Foi pra prorrogação, né? Então eu vou escolher esse Seahawks e Rams Jogaço. pra dar E uma outros diferenciada. jogos incríveis também. Falcons e Eagles foi um jogão. Chargers e Lions foi um baita jogo. O próprio Broncos e Ravens não teve muito ponto, mas foi um bom jogo. Enfim, tiveram muitos jogos bons nessa rodada. Então vamos, como a gente tem algum tempo, temos 42 minutos de podcast, pelo menos nessa gravação Temos mais. e A gente tem nas 25, outras nem tanto. 25 na primeira vez. É, e na outra deu quanto 25. tempo? 25. Então, brevemente, só sem justificar, qual vai ser o melhor técnico dessa semana, melhor calor dessa semana, melhor ataque, defesa e jogo? Bom, calma, vamos lá. Melhor técnico de semana é difícil de prever, mas eu vou prever que o melhor técnico da semana vai ser o Bruce Arians contra o Bears. Ele vai fazer magia com esse time do Cardinals. Eu acho que eles vão encaixar bem. Melhor calouro, eu vou com Amir Abdullah. E você, fala desses dois prêmios aí. Quem que você acha? Melhor técnico, eu vou de Chip Kelly. Eu acho que os Eagles vão mandar bem nessa semana contra a Dallas. Nada contra a Dallas, muito pelo contrário, mas eu acho que o Chip Kelly tá mordido. Não, melhor, desculpa, Rex Ryan. Eu vou Sexy apostar no Rex. crime. Eu vou de Rex Ryan, vou apostar no crime. Eu acho que Buffalo tá se preparando. Porque uma coisa que a gente não considera é que o time de Buffalo se preparou provavelmente uns 4 meses para esse jogo. Ah, certamente. Né? Então, para mim, dá Rex Ryan. Melhor calouro, eu vou de Amir Abdullah também. Eu acho que essa defesa contra o jogo terrestre dos Vikings não me inspira confiança, e o Amir Abdullah teve grande partida na semana passada, embora o corpo de linebacker de San Diego também não seja aquela beleza. Então agora, já que eu falei os dois, já falou os dois, eu vou falar o melhor ataque. Melhor ataque da semana, Philadelphia Eagles. Agora vai. Philadelphia Eagles, Bom, eu considerei o Eagles, mas eu vou de Baltimore Ravens, mordidos. Tudo bem que vão jogar em Oakland, mas sei lá, eu acho que eles vão estar com uma paixão, assim, uma vontade de provar que eles não são inúteis. É uma impressão que eu tenho. É Melhor uma boa defesa, por pedida. outro lado, pra mim, pode me chamar de. Buffalo. Não, me chamem de clubista. Miami Dolphins, por dois Dolphins. motivos. Eles vão estar com uma vontade maior. Aliás, uma notícia meio besta sobre a defesa do Dolphins. Tem uma meio que uma ilha no vestiário do Dolphins, que tem uns 10 vestiários lá. Estão sendo divididos 5 para o Ndamukong Suh e 5 para o Cameron Wake. Eles estão dividindo. Cada um está com cinco armários. Porque eles são os reis do time. E o Su, ele comprou essa semana poltrona para todos os jogadores defensivos na sala de reunião dele. Pra eles não terem que sentar em cadeiras. Show. São reis. E pra mim é dó. É, melhor jogo. E continua o chocalho aí, Rodrigo. Para quieto, pelo amor de Deus. Eu sei que você é uma cobra, mas o chocalho... É sério, eu tava um barulho de chocalho. Não sei o que é. Bom, melhor jogo, Buffalo e Patriots? Ou você tem algum outro palpite? Melhor jogo é Buffalo e Patriots, pra mim. Não, melhor jogo é Buffalo e Patriots. Eu acho que se forem Niners e Steelers vai dar liga. Eu acho que Eagles e Cowboys vai ser um outro jogo bom. E o Sunday Night, eu não sei, a gente tá com expectativa tão forte, mas eu acho que Green Bay vai dominar esse jogo, viu? Sem o Cam Chancellor, que continua de greve, eu não sei, estou com dúvidas. Vamos ao 2-Minute Offenses, então, Rodrigo? 2-Minute Offenses, gostei do novo nome. Gostou? Ficou legal, né? Eu quero falar de cinema. Cinema. Vou aqui abrir meu coração. Me julgue, quem quiser me julgar. Mas eu vou falar a verdade. No último mês eu assisti Pitch Perfect, que em português se chama A Escolha Perfeita. Pelo menos umas 5. Pitch Perfect. Cinco vezes. É um filme. Muitos podem considerar femininos, me julguem. Eu assisti também o Pitch Perfect 2 algumas vezes. Assisti sozinho, me julguem. Mas é muito bom, cara. A Anna Kendrick é fantástica no filme. É um filme. Que bom que você perguntou. Para os ouvintes de casa, o filme é sobre competições de grupos que cantam a capela. É muito bom, cara. Tá. Mas me julguem. É só isso que eu tenho a falar. Eu queria abrir meu coração. É só isso mesmo que eu tinha para falar. Você tem alguma recomendação de filme? Tem no Netflix um, inclusive. Não, é esse filme que você tá falando que é bom? Nossa, não, cara. Vai ter o 3. Como que é ruim se vai ter o 3? Acabou de ter o 2, vai ter o 3 já. Ah, tá bom então. Então quer dizer que filme que tem sequência tem até, é bom. Tem até uma promoção agora que você faz um double smash do filme. Você pode ser ator do filme, cara. Eu só não... E postar, mas tem que postar no Instagram. E eu só não postei ainda de vergonha mesmo. Porque ia ser muito louco participar desse filme. Pode me julgar, não ligo. Eu não sei o que dizer, apenas senti. Nossa, bom, é uma apaixonada. É uma boa frase. Apaixonado. Eu tô apaixonado. Beijo, viu, Giovana? Não sei se você vai ouvir, mas continuando essa parte serelepe do programa, eu não sei. Ontem eu tava assistindo... Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo é um bom filme, né? Feitiço do Tempo? Com Bill Murray. Eu nunca assisti. Você nunca assistiu esse filme? Tem no Netflix história, também? Já tropecei nele no Netflix algumas vezes, mas nunca fiquei com muita vontade de ver, não. Poxa, mas é bacana. Eu não sou muito fã do Bill Murray, não sei. Eu também não sou fã do Bill Murray, vou confessar, mas nesse filme, ele manda bem. Eu não gosto de Caça-Fantasmas, por exemplo. Também não. Então, é um dos meus filmes preferidos, cara. É um filme muito bonito. Ele tem uma mensagem boa? Tem uma mensagem budista de você ser bom para as outras pessoas, de ser altruísta, tudo que você não é. Eu sou. Sou um bom ser humano, eu falo assim. Falando em filmes, eu tô vendo alguns filmes independentes do Netflix bons ultimamente. Filmes independentes, mas tem alguns atores famosos, assim. Tá abrindo minha cabeça, de verdade. Um filme independente chama God Bless America. Nunca vi, filme, né? Já? Cara, um filme poderia ser melhor. Basicamente, como eu posso dizer? É um cara que é meio, sei lá, meio chateado com a vida. Aí ele acha que a recepcionista do trabalho ele tá dando em cima dele, só que não tá, e ele dá mole. Aí ela acusa ele de assédio sexual e ele é demitido. Aí no mesmo dia ele descobre que ele tem câncer no cérebro. E aí a filha dele não gosta mais dele, é uma filha pequena, não quer ficar com ele, blá blá blá blá. E aí ele fica louco, porque ele odeia a TV americana. E aí, em vez de se matar, ele cogita se matar, ele decide ele decidiu matar estrelas de reality shows americanos. Bizarro. É bizarro o filme, mas é uma premissa que poderia ser um filme interessante. Só que aí, o que acontece? Aí ele aparece uma menininha lá que... ele mata uma mina do Sweet 16. Que é uma idiota, a menina. Realmente no filme ela é uma idiota. E aí, tá ligado aquelas minas losers de escola que são meio excluídas e tal? Ela fica mó feliz que a Patricinha morre do Sweet 16 e se junta a esse psycho. E aí essa menina, ela vira meio que uma porta-voz das ideias do diretor e do roteirista, que são a mesma pessoa. Então, tipo, metade do filme fica uma grande lição de moral ao invés de ação. Tipo, que as pessoas querem ver o povo morrendo, né? Porque é isso que faz Hollywood render. Entendi. É um filme com potencial. Mas eu acho que é aí que... Ele mata o Simon aí também. Que ela... Ah, é? Mas ele, filme, se... Homem, né? Ele se interpreta, o Simon? Ah, tá. Não. Um cara Simon que alopra. Mas o negócio de ver filme independente pra mim é isso, que é diferente, né? Você vê coisas que você não tá esperando. Eu vi um filme essa semana. Eu gosto de dois diretores, são os Duplass Brothers. Eles que fizeram esse filme. Eu tô tentando. Chama Jeff Who Lives at Home. Muito bom filme. Você que gosta de filme com uma mensagem bonitinha no final. Tem uma mensagem bonitinha, é um filme que faz você se sentir bem, e é um bom filme. Recomendo. Eu gosto de filmes com mensagem? Ah, você gosta, né? Não sei o que, seja legal. Ah, eu gosto. Então, é um bom filme. Legal. Tem mais alguma dica? Acho que mais nenhuma, não. Acho que... Por hoje é só, né? Porque senão o podcast vai ficar muito longo e chega, né? Não, esse é o Paulinho. Então, a gente já falou demais. Teve o quê? 1h10 esse podcast. Esse é um bom tempo de podcast, na minha opinião. É um bom tempo. 1h30 é muito tempo. 40 tá minutos. Tá pouco, com quase 1h20 aqui. 1h15, 1h10. É muito bom. Então, só fazendo um merchan final, não se esqueça que a gente está produzindo mais um livro em português, né? Que é a tradução de um livro americano. E chama-se O Melhor Quarterback de Todos os Tempos, em referência ao Tom Brady. É como se fosse um torneio de Mortal Kombat, que o Brady vai enfrentando quarterback por quarterback, em stats, opiniões objetivas, subjetivas, né? Se ele venceu mais jogos, blá blá blá. Ele vai subindo nesse torneio de Mortal Kombat de quarterbacks até enfrentar o Joe Montana. Você já pode comprar, né, na pré-venda em bit.ly, né, bit.ly/melhor quarterback. Não se esqueçam. Rodrigo, muito obrigado de novo. Semana que vem com certeza tem mais. Eu vou ser em dúvida. Semana que vem volta sim. Tamo de volta então semana que vem. E espero que eu acerte todos essa semana, embora seja impossível. Você sabe que em spread, né, com favorito, que nem Las Vegas faz, eu acertei 13 jogos semana passada. Fiquei bem. Brilhei. Ganhei dinheiro nisso? Não ganhei. Mas ganhei meu ego. Né? Meu ego, eu sou uma pessoa arrogante, uma pessoa com estrelinha, ego grande. Estrelinha da televisão, estrelinha da ESPN. Eu sou uma pessoa com ego muito grande. Né? Eu acho engraçado, porque tem um ou outro hater que aparece que tá me xingando. Cara, eu respondo todo mundo, meu. Como que eu posso ser uma pessoa arrogante com ego grande? Deixa tacarem pipoca em mim. Você é um ser humano arrogante. Eu tô com raiva disso. Estrelinha. Não sou. Você sabe que eu não sou. Sigam o Rodrigo no Twitter, @ Rodrigo Sanzovo. RC Sanzovo, desculpe. twitter.com/rcsanzovo, o meu Twitter é @curtiESPN e o Twitter do The Concussion é @TheConcussion, assim como a página do Facebook, facebook.com/TheConcussion, ok? Obrigado a todos vocês que ouviram a gente até agora e até semana que vem.